na prisão do teu amor. Sem querer eu fui parar. Por favor, me deixe assim. Não me tentem libertar na prisão do teu amor. Eu sofri por te querer. Teu sorriso dói em mim. Teu amor me faz doer. Na prisão do teu amor me arrebenta a paixão. E por que eu vou negar que eu adoro essa prisão? Não preciso de ninguém a ser fiel pra te dar meu coração. Não preciso de papel na prisão do teu amor. Eu adoro comprovar. Jogo fora teu pudor pra depois aprovar. Na prisão do teu amor, sinto o tempo não passar. Guardião da tua dor, teu sorriso e teu olhar. Gosto de viver assim, tão estranho esse querer. Eu prefiro até morrer na prisão do teu amor. Jogo fora teu pudor pra depois aproveitar na prisão do teu amor. Sinto o tempo não passar. Guardião da tua dor, teu sorriso e teu olhar. Na prisão do teu amor, sem querer eu fui parar. Por favor, me deixe assim.